faz sucesso. Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão. A boa gente cura na mesa de um bar, onde a gente bebe e chora esperando ela voltar. É muita sofrência, é muita sofrência. Quem sabe canta. Hoje tudo acabou, foi embora, amor, me deixou sozinho, precisando de carinho. Hoje ela foi embora, sem explicação, minha alma chora agora, está vazio meu coração. Momentos tão felizes juntos, um grande amor que a vida me deu. Os planos que fizemos juntos, eu vou cumprir, o seu amor sou eu. Mas enquanto você não voltar, eu vou estar na mesa de um bar, sofrendo. Bora, Salvador! Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão, porque estou chegando muito embriagado e o coração na mão. Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão. A dor a gente cura na mesa de um bar, onde a gente bebe e chora esperando ela voltar. Portal do Arrocha. Que delícia essa, Salvador! Momentos tão felizes juntos, um grande amor que a vida me deu. Os planos que fizemos juntos, eu vou cumprir, o seu amor sou eu. Mas enquanto você não voltar, eu vou estar na mesa de um bar, sofrendo. Cadê vocês? Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao... Porque estou chegando muito embriagado, sofrendo, apaixonado. Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão. A dor a gente cura na mesa de um bar, onde a gente bebe e chora esperando ela voltar. Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão. Apaixonado e o coração na mão. Avisa pro porteiro fazer hora extra, fica me esperando em frente ao portão. A dor a gente cura na mesa de um bar, onde a gente bebe e chora esperando ela voltar. Mas sucesso!